Lucas se eleva na oração do coração. Senhor, ensina-me a orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, eu vou clamar. Dá-nos hoje o pão, a vida é teu dom. Pede-se te dará. Perdoa os meus pecados, como eu perdoo a quem me ofende. Livra-me do mal, ó Pai amado, na luz da tua graça eu me rendi. Pede-se te dará. Busca e encontrarás. Bate a porta e se abrirá. Teu amor, Senhor, me guiará. Oh, que a candeia em mim brilhe, que a luz nunca se apague. Português e Washington, a fuça e guitarra.